Porra, porra, caralho, tô descontrolado imaginando essa novinha macetando o meu caralho. Descendo de lado, subindo de lado, ficando de quatro e eu tacando pau bolado. Descendo de lado, descendo de lado, descendo de lado, descendo de lado. É desse jeito que o pai gosta. É desse jeito que o pai gosta. É desse jeito que o pai gosta. É desse jeito que o pai gosta. Pirata, pirata, pirata, pirata, pirata, pirata, pirata, pirata, pirata, pirata, pirata, pirata, pirata, pirata, pirata, pirata, pirata, pirata, pirata, pirata, pirata, pirata, pirata, traz a amiguinha, vem pra vielinha, traz a amiguinha. Senta, senta, senta, senta, senta, senta na pica. Senta, senta.